Estamos começando mais um Jornal de produzido pelo Lumo Coletivo, direto do Recife, integrado ao Circuito Fora do Eixo, interagindo com mais de 40 coletivos no Brasil inteiro. E em Recife, qual a temperatura, Mayara? 39 graus. E só lembrando aos ouvintes que as estações do ano no Recife são bem definidas. Temos o calor, a quentura, o mormaço e o verão. E falando em calor, só lembro Cuiabá, né, Mayara? Oxi, então. Gabriel aqui do Lumo, tá com Paulo Capilé de Espaço Cubo, Thales do Goma, outro Palafita e Dudu do Massa, fazendo uma circulação aqui pelo Nordeste, para além de dar oficina sobre a economia solidária, incentivar novos coletivos também por aqui. Aqui quem vos fala é Mayara Rocha. E o meu nome é André Fênix, gravando direto dos estúdios climatizados do Lumo Coletivo. Estaremos com vocês durante todo esse jornal de um número 1. E aqui de fundo estamos conferindo o Danko Jones, direto do Canadá, que esteve em Recife nesse último dia 5, marcando as noites de apresentação do Drops do Sol, realizado pelo Lume Coletivo em parceria com a Batinox e o Festival do Sol, realizado em Natal. Parcerias essas que já vêm sendo realizadas no Brasil inteiro e têm surtido muito efeito, já que dessa vez algumas das principais bandas puderam circular entre Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Além do Danko, a noite ainda contou com a apresentação de um dos principais representantes do Psychobilly Nacional, o 66 Sinners, direto do Paraná, o Vênio com a sede da Bahia, a AMP e a Albuquerque, essas duas últimas que são daqui mesmo, do Recife. Ah, mas vamos deixar de blá blá blá, né, André? O que é que a gente vai ouvir agora? Pois é, Mayara, já que ninguém aguenta mais nossas vozes, vamos conferir agora a faixa título do último álbum do Danko Jones, The Code of the Road. Logo em seguida, o 66 Sinners aparece com Beyond the Flash Meat. City by city, night after night. Been a long time on this lonely road, yeah. Nothing comes easy. for dinner. Chicken breast, juicy pussy, what is best for a sinner? Logo depois do Drops, a galera já caiu na estrada e foi direto para Natal, para o Festival do Sol, que, como falamos antes, foram dos responsáveis por toda essa articulação das bandas nos outros estádios nordestinos. Era Six Six Sinners chegando aqui, partindo sem dormir direto, Danko Jones na praia de Boa Viagem e no outro dia em Natal, e vendo um 4-7 saindo da Bahia e passando pelos estados. E para mostrar mais dessas articulações, o evento conseguiu trazer, além das bandas potiguares, o Plástico Lunar do Sergipe, Cassim Barbária de Santa Catarina, The Exploited, que fechou o segundo dia direto da Inglaterra, a Mugo de Goiás e até duas atrações pernambucanas, a Nuda e o Ed. Já nossos vizinhos de João Pessoa estão no quarto ano do Festival Metal Rock e levaram aos pessoenses e visitantes talvez os principais representantes das vertentes roqueiras do país, desde o regional até o metal. Quem passou por lá foram os pernambucanos do Alto Zé do Pinho, Devotos, que comemoram esse ano 20 anos de estrada. Tudo que eu queria não podia terminar, é mais um dia agora. Mas se você não sorrir, não soubesse comunicar. Tanto vem, tanto vai, e todos na calçada sem saber pra onde ir. É mais um dia, mais um dia, mais um dia agora. Voltando para o Recife, temos um recado aqui diretamente do Lomo Coletivo para os produtores e bandas que adoram afirmar que aqui não tem lugar para tocar. Bom, se tem ou não tem, reclama da vida que não vai mudar nada, não vai criar lugares, você vai continuar reclamando em casa, na frente da TV ou na frente do computador, entrando em sites e fóruns e passando a vida reclamando. Vamos se movimentar. E quem tiver afim de trabalhar, entrar junto nessa com a gente, o Lomo Coletivo está numa parceria com o Balforia, lá no canal do Setúbal, onde ficavam os finados Artitacos e Ariba. Pois é, galera, essa parceria ela vai funcionar como um centro de artes integradas. E esse centro ele vai ter como principal foco unir qualquer tipo de arte que esteja disposto a trabalhar. Pintores, fotógrafos, músicos, artistas plásticos, enfim. Quem tiver afim de trabalhar por uma cena melhor, vamos chegar lá, vamos levar o CD da sua banda pra banquinha fora do eixo que vai estar lá à venda, você vai ter um distribuidor CD. Daí você pode mandar seu e-mail para o banquinhalomo@gmail.com, fala diretamente com a Mayara que ela vai resolver o problema da sua banda não ter onde vender seu álbum. E ocuparemos comandas locais e nacionais durante todas as sextas de dezembro. E para começar, excepcionalmente no dia 28 de novembro, teremos a inauguração do nosso site ao som da Voyeur, banda que foi trilha sonora do seriado Os Descolados da MTV. Leve o seu electropunk ao lado da dupla lagoana Neon Night Riders. E vamos agora de Voyeur e Neon Night Riders, só para ter gostinho. We'll be right back. loves two guitars and likes to play voodoo. He gets into the house and his eyes in flames. He talks about people you don't know the names. Hey, little mama, tell me what you gonna say if your son grows a hair and never says a pray. He gets into the house and his eyes in flames. He talks about people you don't know the names. Mama, essa semana a gente vai ter dois lançamentos muito importantes lá no Comunicação do Circuito Fora do Eixo. E a primeira delas é a continuação do projeto Compacto Rec, que esse mês vai lançar o disco da banda Rinoceronte, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E para quem não ouviu o nosso último Lumo Jornáudio, o Compacto Rec é um projeto integrado do Circuito Fora do Eixo, no qual todos os 40 pontos Fora do Eixo trabalham juntos, coletivamente, divulgando um lançamento nacional. Já lançamos o Porcas Borboletas, de Minas Gerais, o Bodá de Ciro, de Palmas, no Tocantins, e agora é a vez do Rinoceronte, lá do extremo sul do Brasil. Para quem quiser ouvir o disco, acesse www.compactorec.wordpress.com, acesse e baixe lá o disco completo e se delicie. E a outra novidade é a realização do segundo Observatório Fora do Eixo, que é uma conferência livre que acontece de forma totalmente virtual. E esse observatório é especial. Ele vai ser uma conferência livre de comunicação, já no PIC da Confecom, que é a Conferência Nacional de Comunicação. Um momento ideal para a gente discutir novas políticas ligadas à comunicação e à cultura no Brasil. Dos dias 16 a 21 de novembro, lá na Rádio Fora do Eixo, teremos 5 palestrantes e a gente vai discutir questões como redes livres, rádios e TVs comunitárias, tecnologias livres e open source e outros temas também ligados à comunicação livre. O observatório, como tudo no Circuito Fora do Eixo, é totalmente aberto para quem quiser participar. Quem quiser saber mais, acessa aí, ó, observatorioforadoeixo.wordpress.com. E para dar um gostinho aí do lançamento, vamos agora de música com Anda no Ar, da banda Rinoceronte. Fim. obrigada para quem fez o download ou quem simplesmente deu um play no nosso Lumo Jornal de número 1. E para mais novidades, acesse www.lumocoletivo.blogspot.com ou www.foradoeixo.org.br. E só lembrando a galera, a agenda do Lumo Coletivo. No dia 28 de novembro estaremos lançando o site do coletivo lá no Balforia, um antigo Arte Tacos e Aribas lá no canal do Setúbal, com as bandas Voyer e Neon Night Riders lá de Alagoas, além da banquinha Fora do Eixo, o Brechó e muita cerveja barata. Valeu, galera. Falou.